Olá, aqui é Gustavo Abadi, está iniciando o podcast O Homem Segundo o Plano de Deus. Para mim é uma alegria muito grande estar entrando na sua casa pelas ondas da Rádio Mãe de Deus, pelo aplicativo na internet, e é uma bênção poder lhe falar mais uma vez sobre as histórias dos homens da Bíblia, histórias de virtude, mas também de vícios. Histórias de de algumas derrotas, mas de muitas vitórias. Os homens da Bíblia são modelos para nós, em seus exemplos, para que mudem, para que não sejam mais os mesmos, e para que nós não sejamos exemplares nos erros deles. Eu falei anteriormente sobre Josué e sobre Caleb, e agora, depois da conquista da terra de Canaã, nós adentramos a página do livro dos Juízes e encontramos a história de Gideão. Gideão vivia num tempo onde a opressão dos midianitas, lá no capítulo 6, é uma opressão muito forte. Gideão precisava ouvir a voz do Senhor e lutar contra este povo. É muito interessante que Gideão é chamado para purificar o culto de Israel, derrubando os altares de Baal, e que precisa ter a força e a confiança no Senhor para conseguir vencer as batalhas. Em um dado momento, quando a guerra entre Israel e os midianitas se organiza, os exércitos se organizam, o Senhor propõe um teste para as tropas de Gideão. De todos os milhares de homens e israelitas que estavam com ele, o Senhor reduz este número para 300 homens. Aparentemente, de uma perspectiva bélica, seria a ruína de qualquer exército no nosso mundo. Mas a perspectiva bélica, a perspectiva deste mundo, não se sustenta quando quem está à frente das nossas vidas é o Senhor dos Exércitos. Quando é Deus quem vai em nossa frente. E esse é um desafio para a nossa fé nos dias de hoje. Na nossa racionalidade, no nosso pragmatismo, nós simplesmente cobrimos todas as opções, todos os perigos, e não confiamos os nossos corações a Deus. Gideão ouviu a ordem do Senhor, dizendo que somente os 300 homens que ele tinha escolhido, os 318, é que poderiam guerrear, pois eram dignos da batalha do Senhor. Enquanto os outros, o restante do exército, mais de 27 mil homens, viviam como se fossem cães, somente os 318 homens que lutaram com Gideão eram homens que eram dignos da batalha do Senhor. Isso é importante para os nossos dias. Deus não tem filhos preferidos. Deus tem filhos mais obedientes. Por que que eu lhes digo isso? Porque nós não podemos aceitar a ideia de que a Igreja de Deus e os filhos de Deus no mundo possam se portar como qualquer pessoa do mundo. Para fazer a obra do Senhor, para lutar pelo Senhor, as batalhas do Senhor, o nosso comportamento deve ser o comportamento da santidade. Deve ser o comportamento de quem conhece a Deus e sabe que não pode viver de qualquer forma, que deve ser uma pessoa separada do mundo. Isso quer dizer santidade. E nós todos, homens em especial, pois esse podcast é com foco na masculinidade cristã, nós devemos viver para Deus em santidade, separados do mundo. Não nos adaptando e não nos conformando a este mundo, mas como diz São Paulo lá aos Romanos, nos conformando e nos renovando à vontade de Deus, trazendo a Deus nossa mente cativa em seus pensamentos a Cristo, nossos corpos sendo sujeitados para servir melhor a Deus, como homens que são profissionais, que são maridos, que são pais, que são avós. Gideão teve o seu exército reduzido em 318, porque era necessário que estes homens fossem dignos e que confiassem e dependessem do Senhor. O cristianismo se espalhou por muitos países no mundo, mas dizem os teólogos, que apesar de ter andado milhares de quilômetros, a profundidade dele não passa de centímetros. Nós temos que pensar hoje que espécie de cristãos estamos formando. São homens dignos das batalhas do Senhor ou são ratos que se escondem na sacristia, que fazem da religião somente um clube social? Ou são pessoas que efetivamente, como Gideão, ouvem a sua vocação e resolvem viver em santidade e lutar as batalhas do Senhor sem medo? Quem é você? Alguém como Gideão? Como os 318? Ou como os homens deste mundo? Que Deus te abençoe. Até o próximo podcast.